mais saúde para você e para sua família. É hora das notícias. Criado há 10 anos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Programa Nacional de Crédito Fundiário já beneficiou mais de 137 mil famílias, sendo 11.200 só aqui em Santa Catarina. O Programa Nacional de Crédito Fundiário permite a aquisição de áreas que não são passíveis de desapropriação. Possui 3 linhas de financiamento, com juros que variam de 0,5% a 2% e assistência técnica de 5 anos. Também tem modalidades adicionais para jovens, negros não quilombolas, mulheres e para projetos ambientais. E é uma importante alternativa para agricultores familiares, principalmente para a juventude se manter no campo. As linhas de créditos ofertadas pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, já foram acessadas por produtores agrícolas de 98% dos municípios brasileiros. Esse índice é do próprio MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em números absolutos, significa dizer que agricultores familiares de 5.462 municípios, dos 5.570 do território nacional, recorreram a recursos do PRONAF nos últimos 11 meses. Em Santa Catarina, nos últimos 3 anos, apenas 2 municípios não recorreram ao PRONAF. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Conversamos no Panorama Agrícola de hoje, dentro do boletim do SC Rural, com o extensionista da IPAGRE de Otacílio Costa, Aziz Abouhatem, que organizou uma excursão técnica com apoio do SC Rural de Otacílio Costa, da Serra Catarinense, para o litoral e o sul do estado. Qual o objetivo dessa excursão, Aziz? É mais uma etapa essa excursão foi mais uma etapa de organização da cadeia produtiva de hortifruti e granjeiros aqui no município. Nós temos uma parceria grande com as secretarias municipais, não só da agricultura, mas também da assistência social e da educação, onde fornece os produtos do PNAE, do PAA, também a questão do Banco do Brasil, que estamos desenvolvendo um DRS do Banco do Brasil na área de hortifruti e granjeiros, para desenvolver essa cadeia produtiva, organizar esses agricultores em grupos organizados e que organizem a produção e a comercialização desses produtos ao consumidor. Temos também a criação de uma cooperativa já em Otacílio Costa, uma cooperativa de consumo, e eles todos foram para o ano passado para Chapecó, conhecer o mercado público regional, e esse ano, então, ficamos de fazer essa visita à CEASA para conhecer como é que é a comercialização atacadista, também ao mercado público de Florianópolis e também a uma cooperativa que trabalha com a comercialização de produtos coloniais e que encaixaria exatamente no que estamos, nossa visão de futuro, né, para a produção e comercialização de hortifruti e granjeiros em Otacílio Costa e região. Então, foi mais uma experiência a ser absorvida pelas lideranças e pelos agricultores familiares para que a gente possa desenvolver a nossa receita, né? A nossa forma de organizar e comercializar os produtos de hortifruti e granjeiros no município. Quem sabe até vindo com um projeto estruturante do SC Rural, também está aberto, né? Caso eles estejam realmente amadurecidos e com o projeto bem montado, né? Bem amadurecido. Correto. Aziz, e nessa visita à CEASA em São José, ao mercado em Florianópolis e à cooperativa em Nova Veneza, no sul do estado, o que vocês viram, o que aprenderam que pode ser utilizado aí em Otacílio Costa? No começo da viagem, então, fomos direto ao CEASA. O presidente Geraldo Paulo nos recebeu com sua equipe, nos mostrou todas as formas de comercialização de todas as bancas, a da agricultura familiar, as bancas especiais, o piso, né, que eles chamam de piso lá, que é o comércio mais adaptado ao agricultor familiar, e nos mostrou que há a possibilidade de a gente fazer um mercado público no município aqui de Otacílio Costa, a princípio municipal, de repente até regional, e que nós temos a produção de moranga direto ao CEASA de São Paulo e que tem nos deixado muito desmotivados, né? Uma hora problema de recebimento, uma hora problema de transporte, uma hora problema de preço. Então, tem desmotivado muito a produção de hortifrutos granjeiros no município. Então, eu acho que o comércio atacadista, mesmo que de menor porte, não tão grande quanto o CEASA de Florianópolis, mas de menor porte, pode ser uma vantagem para organizar os hortifrutos granjeiros, quer dizer, os agricultores, para que a gente possa comercializar em grupos e, de repente, até acessando o sistema CEASA de Santa Catarina. No sul de Santa Catarina, então, em Nova Veneza, a gente conheceu três empreendimentos de agricultores familiares que produzem vinhos, sucos, bolachas, né? Também salame. E a gente, conversando com eles e vendo a experiência deles, as dificuldades deles, mostramos para o nosso agricultor que realmente é possível produzir produtos de qualidade que atenda bem ao mercado hoje, o mercado consumidor globalizado e cada vez mais exigente, né, em qualidade, e que possa ser feito isso dentro da propriedade rural e com a facilidade de comercialização, que é o grande medo, né, do nosso agricultor, é atingir o mercado. Se ele tem preocupação com produção lá na propriedade, quem é que vai fazer a comercialização? Tem formas, então, de organizar eles para que eles se preocupe com a produção e alguém se preocupe com a boa comercialização dos seus produtos, um produto diferenciado e que cada vez vai atingir mais ao mercado consumidor do nosso município e região. Um eventual projeto estruturante aí em Otacílio Costa com a cooperativa seria em que linha de atuação, Aziz? Nessa cooperativa nossa é uma cooperativa de consumo, é uma cooperativa de consumidores. Associado a ela, temos dois grupos de produção de hortaliças, né, de hortifrutos granjeiros orgânicos. E a expectativa é que a gente organize uma aliança produtiva com a cooperativa de consumo das indústrias de papel e celulose, que são para mais de 600 e poucos sócios, né, trabalhadores das empresas, e que poderiam criar alguns empreendimentos. Mas a proposta, o proponente não seria a cooperativa, e sim os grupos, as associações de agricultores organizados, agricultores familiares, e há uma aliança produtiva com o comerciante, quer dizer, quem vai consumir. Então, tá bem adiantado já as nossas tratativas, né, para que a gente possa organizar a cadeia produtiva. Inclusive, hoje, no dia de hoje, estamos fazendo uma reunião com o grupo organizado Gratel, para que a gente formalize essa associação, para que a gente nos próximos meses, vamos supor assim, não digo tão curto prazo, mas daqui a alguns meses a gente possa ter uma entidade organizada proponente do projeto estruturante do SC Rural. E aí a gente vai colocar a campo aí para fazer a adesão dos agricultores a esse grupo organizado de agricultores familiares. Perfeito. Conversamos com o extensionista da EPAGRE em Otacílio Costa, Aziz Aborraten, sobre o SC Rural, os projetos na região e também visita técnica, excursão técnica apoiada pelo SC Rural à Grande Florianópolis e ao sul do estado. Aziz, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, Mauro. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.